guitarra, tá tudo em OPT. Olha, vou fazer aquela. Ah, ok. A série está baixa. Diga. Eu tenho esse stress com a voz, não sei porquê. Né? Não sei porquê que a minha voz está sempre bem abaixo. Som. Mas depois começa a destruir. Som. Está melhor assim? Daniel, já venho, vou tirar um café. Já venho. Opa, tira dois!